Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua rádio preferida. Hoje é quinta-feira, pré-fim de semana, dia 28 de janeiro do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um prazer imenso. Sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejo chegou! É o Central do Sertanejo, de segunda a sexta-feira, fazendo sucesso, né, gente? Como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Espero que sim, né? Uma excelente quinta-feira pra todo mundo. Pra começar o nosso programa, já quero mandar um abraço pra você que tá sintonizado aí do outro lado do rádio, né? Eu aqui no estúdio e você aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, tá trabalhando muito aí. Bom trabalho pra você. Tá de férias ainda, né? O mês de janeiro ainda não terminou. Muita gente de férias ainda curtindo. E vamos que eu tenho informações aqui. Vou falar pra vocês da dupla Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Cristiano tá bombando aqui no Central do Sertanejo também, né? E acabaram de assinar com a Som Livre. Olha que legal. A dupla Zé Neto e Cristiano, destaque no cenário sertanejo da atualidade, acaba de assinar contrato com a Som Livre. E revela aí que vai relançar o seu CD e DVD Zé Neto e Cristiano ao vivo em São José do Rio Preto. Os sertanejos vêm conquistando o país com seu talento e vozes marcantes. Nesse CD e DVD que vai ser relançado, tinham grandes participações, grandes participações da dupla Henrique e Juliano, Humberto e Ronaldo, também tem Marília Mendonça. É um CD que tem sucesso, que você vai ouvir agora. Eu Ligo Pra Você, que já tá entre as mais tocadas nas rádios em todo o Brasil, né? Vamos aí, Zé Neto e Cristiano, Eu Ligo Pra Você, no Central do Sertanejo. Boa quinta-feira. Desse jeito que eu ando, eu não sei se aguento mais uma semana. A saudade é tanta e no meio da noite o corpo reclama a falta de você, a falta de você. Tô jogado num canto, tô bebendo de um jeito que eu não bebi. A saudade o dia quando olho a última fotografia. Eu ligo pra você, eu ligo pra você. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, vai de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô jogado num canto, tô bebendo de um jeito que eu não bebia. Saudade o dia quando olho a última fotografia. Eu ligo pra você, eu ligo pra você. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo.

tão complicada, né? Então passou aí o nosso eterno Cristiano Araújo, o intervalo tá vindo, na volta tem muito mais, tem mais informações, vou falar pra vocês aí do DVD novinho do Gustavo Lima que tá pra chegar, e eu volto. É só não mudar de estação que eu já tô voltando com o mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua quinta-feira. Como é que tá essa quinta-feira? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tudo beleza? Numa boa? Ouvindo Central do Sertanejo fica melhor ainda, com certeza, né? Vou falar pra vocês agora do cantor Gustavo Lima. Gustavo Lima define data e local do seu novo DVD. Gustavo Lima já tá aí com o projeto prontinho pro seu novo DVD. Gustavo Lima deu fim no mistério. O cantor anunciou a data e local da gravação do seu novo DVD através das suas redes sociais na última terça-feira. Para cumprir a promessa de uma grande estrutura e público, Gustavo e equipe escolheram Caldas Novas, Goiás, como palco do projeto. A gravação será realizada nos dias 25 e 26 de março. Pela primeira vez, o sertanejo vai fazer uma parceria com o consagrado Dudu Borges. Segundo o próprio Dudu, o repertório de Gustavo Lima é um dos melhores de todos os tempos. Atualmente, Gustavo já havia trabalhado com Eduardo Pepato e também Maestro Pinóquio, que faz grandes nomes sertanejos aí, né? Gustavo fez questão de anunciar e aumentar a ansiedade dos fãs nas redes sociais. Confirmado, gravação DVD Gustavo Lima em Caldas Novas, Goiás. 25 e 26 de março, sábado e domingo de Aleluia. Vamos lá, gravação DVD Gustavo Lima 2016. Postou aí o cantor nas suas redes sociais, aguçando ainda mais os fãs, né? Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. É Gustavo Lima no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Só sofro de amor que não tem dinheiro pra beber. De pobre muito louco fui parar no hospital. O médico falou que eu tava muito mal. Que se eu continuasse a beber, aí eu decidi que eu ia parar. E nunca mais uma gota de álcool ia tomar. No primeiro teste na balada, quando eu vi o amarelo com gelo, eu não resisti, bebi. Vai, vai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. De pobre muito louco fui parar no hospital. O médico falou que eu tava morrendo mal. Disse que se eu continuasse a beber ia morrer.